what you want to and the place to be. Come on, B-boy and a C. Que é isso, que é isso. Vocês são doidos, ó. Bom, mas nós estamos chegando aí no final do nosso CD, né? Dinâmicos, Palavras e B-Boys. Eu acho que eu vou passar o microfone pra vocês, que a música vai entrar a seguir. E eu acho que eu senti quando vocês estavam com a ideia comigo que realmente é uma homenagem a todo o pessoal. Focou, com você, manda aí. Isso é de coração, me lembrando a nossa história, não dá pra esquecer, né? Do Paul, do Star, Tadão, Zé Neguinho, do Locão e seu irmão Marcelino. Adil, Sofia, Betão, do Cabral, DJ Nestor, Ícaro, do Sundays. É isso aí. A família Fantastic Force, Deilto, Paulinha, Mauri, Samuel, Baby, Raquin, Rodriguinho, Big, Jabuti, Zó, Canja, Dan, Yara, Budoguinho, Mary, Spaghetti, Tyson, Baianinho de Jundiaí, Zé Pretinho, Raul, Charles, Luizinho, Luizão, Gula, Faustino, Mingau, Pinguinha. Mas esse Pinguinha dançava break também? Porra, mano. É? O Superman, meu. O Superman fazia um moinho, cara. Vixe. Não, era zoeira. O Superman é o Pinguinha. Mas aí, que mais? E aí? Então, mano, agora eu queria também lembrar as crews, né, meu? As crews da época da São Bento, a Backspin, né, meu? Que deu uma força pra gente. O Street Warriors, Nação Zulu, Crazy Crew, a Street Breakers, Sampa City Breakers, Jabaquara Breakers, também a Duke Rock Breakers, né, meu? Tinha uma parte de gente, inclusive o pessoal de Guarulhos, a Hand Crew, os Espiões, e a Guarulhos Union Break, e muito mais, mano. E aqui é o brother também, lá o Luiz, mano, que sempre deu uma força pra mim, é isso aí. Pô, a gangue de rua de Santos. Pessoal de Santos, o Cachorrão. Pessoal do Ceará, mano, o Flipper. Um abraço também para o Doido, Gil, Segundinho, Cássio, Josemar, Jamil, Beto, Cheba, Mistério, DJ Paulo, CD Creator, Fausto, Dai, Magrelo e a sua crew, a banda afro-indígena. E sem deixar de agradecer ao Hélio Branco, que está nos ajudando a realizar este trabalho e participando com a gente. Um abraço ao Rune também, que está ajudando nesse projeto. Um abraço ao Ninja RDP. É isso aí. E me desculpa se esqueci do nome de alguém, mas uma coisa que me conforta é que muita gente fez parte da nossa história. Ô, mano, pessoal, o Perfect Break lá também do Mato Grosso do Sul, mano. Não posso esquecer. Tá acabando o CD, cara. E essa música é pra vocês!